through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 140ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais irão localizar-se precisamente na data que é assinalada nesta sexta-feira, 23 de novembro. Há 21 anos, foi publicado o seguinte comunicado, e passo a citar. Após várias conjecturas levantadas pela imprensa nas duas últimas semanas, eu gostaria de confirmar que os testes que realizei confirmaram que contraí o vírus VIH e tenho SIDA. Senti que era correto preservar esta informação até à data, para proteger a privacidade daqueles que me rodeiam. Contudo, chegou a hora de os meus amigos e os meus seguidores de todo o mundo saberem a verdade e espero que todos se juntem a mim, aos meus médicos e a todos aqueles que um pouco por todo o mundo lutam contra esta doença terrível. A minha privacidade tem sido sempre muito especial para mim e eu sou conhecido pelas poucas entrevistas que concedo. Por favor, entendam que esta regra se vai manter. Fim de citação. As palavras eram de Farrokh Vonsara, afamado no panorama musical com o nome Freddie Mercury. A carta de despedida do cantor nascido em Zanzibar, na qual anunciava, como foi possível escutar, que era portador de VIH, o vírus da imunodeficiência humana responsável pela SIDA, o síndrome da imunodeficiência adquirida. Foi publicada a 23 de novembro de 1991. Mercury era vocalista dos Queen, um dos agrupamentos musicais com maior sucesso ao longo do século XX e que vai ceder várias das suas melodias para a banda sonora do espaço de hoje. Iniciamos com Innuendo, o primeiro single do último ano de vida de Freddie Mercury, 1991. E o primeiro exemplar do álbum com o mesmo título. Recuemos até 1986 para escutar uma canção do trabalho discográfico intitulado A Kind of Magic. Era o terceiro single do álbum comercializado no mesmo ano e poderá ser compreendido como um voto de amizade eterna. Ouçamos Friends Will Be Friends. The other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest, doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy, love, but you got friends, you get drugs. Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Through with life when all hope is lost, hope. anos antes, em 1984, surgiu nas lojas um dos singles do álbum The Works. O título faz agora referência a uma cantora pop muito conhecida, Stefanie Germanotta, mais conhecida como Lady Gaga. Escutemos a melodia Radio Gaga. We'll be right back. nosso recuo temporal e fixemo-nos agora no ano de 1976. O trabalho discográfico A Day at the Races incluía o sucesso Somebody to Love. Regressemos ao ano de 1986 e ao álbum já aqui referenciado, A Kind of Magic. Outra das melodias que causou um enorme sucesso na altura, retirado do referido trabalho discográfico, foi incluído no filme Highlander. Escutemos Who Wants to Live Forever? There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Depois de Radio Gaga, segue-se mais uma melodia não em versão de estúdio, mas retirada sim de um concerto ao vivo dos Queen. A próxima canção, e recuando até 1977, ainda hoje é escutada muitas vezes, sobretudo em eventos desportivos, quando alguém se sagra campeão. O amigo ouvinte já terá adivinhado do álbum News of the World. Escutemos We Are the Champions. I'll pay my dues, time after time. After my sentence, committed no crime. And by mistakes, I've been a few. You all. Na reta final do nosso espaço, viajemos ainda mais atrás até 1975. Um álbum mítico que ficou na história do rock do século XX, foi produzido e interpretado pelos Queen com o título A Night at the Opera. Um dos singles retirado do referido trabalho discográfico foi, e se os meus amigos ouvintes me permitem exprimir a minha opinião, uma das melhores músicas que o panorama musical internacional já conheceu. De A Night at the Opera, escutemos a mítica Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos Queen, agrupamento musical do qual Freddie Mercury era vocalista. Mercury que, no dia 23 de novembro de 1991, há precisamente 21 anos, anunciou que estava afetado pela doença SIDA e, simultaneamente, deu a conhecer a sua carta de despedida. No dia seguinte, 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu. Tinha 45 anos. Iniciamos com a primeira faixa do último álbum comercializado pelos Queen, enquanto o seu vocalista ainda era vivo, Innuendo. Para encerrar, escutemos a última canção retirada do mesmo e mítico trabalho discográfico. A faixa número 12 de Innuendo retratava a luta de Mercury para continuar no mundo artístico, apesar do seu estado cada vez mais frágil. No momento da gravação da próxima melodia, o cantor mal conseguia caminhar, rezam as crónicas da época. A voz de Farrokh Bhonsara, no entanto, foi forte o suficiente para interpretar o último single que o próprio ainda viu um mês antes de falecer. Freddie Mercury apelava ao prosseguimento do espetáculo em The Show Must Go On. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.